Sejam bem-vindos para mais um podcast que é show de bola. Olha só, voltamos depois de que 9 meses? Faz tempo. 9 meses, 9 meses parado. Vocês já ouviram a voz aí do Vitor? Então, né? Essa linda voz. Eu sou Pedro Carvalho e comigo tá aqui o Vitor. E aí, Vitor? Oi, boa noite. Fazia tempo, estava com saudade de você. Do nosso público. Olá. Olá, tudo bom, meus caros ouvintes? Ficaram com saudade? É quase uma gestação. O podcast do Super Bowl não saiu até hoje. O podcast do Draft não saiu até hoje. Tudo que a gente prometeu não saiu até hoje. Mas estamos sob Mas olha nova essa. direção, veja só. Sim, olha só, o Vitor preparou pauta. Estamos aqui com novidades, reformulações importantes e novos projetos, Demissões, mas enfim, talvez demissões contratações, importantes. fiquem atentos. É, Aceitamos olha currículo só. agora. Curte, por favor, não venha para cá. Então é isso aí, gente. Só para explicar porque que a gente ficou todo esse tempo sem voltar. Primeiro que eu fiquei sem computador. Segundo, Segundo preguiça. que é também preguiça, foi um quesito muito importante. Terceiro que assim, o resto do pessoal que participava, 93%, tipo, não ajudava em nada. Então tudo sobrava só para Eu, mim e inclusive. eu falei. É, então, 93%, os 7% era eu. Então, assim, ficou complicado de continuar levando, né, a coisa ali sozinha. Então, agora eu e o Vitor, né? O Vitor, eu lancei ali um comunicado, um ultimato para os meus queridos amigos. O Vitor topou. E agora a gente vai tomar conta aí do projeto. Reformulamos ele para ficar um pouco mais tranquilo de editar, para manter a periodicidade dele, que não tinha, né, antigamente, mas agora pretendemos ter. E, gente, vamos seguir aí, né? Vamos Sim, ver o vamos. que É. vai dar. Vamos ter fé no Tibo que tá tudo certo. Então vocês vão ver aí que vão ter algumas coisinhas novas, alguns quadros que antes não tinham, agora vão ter. E Chupi as coisinhas que a pirras, gente fazia. a gente original. Inovadores, né? Inovadores, são os quase influencers. Bom, então ainda não sabemos se, por exemplo, a questão do site vai continuar. A gente vai postar, muito provavelmente não, porque postar dá trabalho, mas vai que a gente contrata pessoas para postar pra gente. Vai que as redes sociais agora Mandem currículos. tem gente. Mandem currículos, mandem para nfl@nfl.rogergodel.com.br. Podem mandar para ele. Em nome de Tudo Pedro e certinho. Vitor, me Exatamente. conhece Manda com a aqui. hashtag ChupaCowboys. E Freetown Brady também, cara. Pode Isso não mandar vai com as duas colar. hashtags. Estou sendo censurado no meu próprio podcast. Bom, então, para começar o programa de hoje, acredito que esse vai ser o programa número 9, né? Eu depois vou olhar no feed, mas acredito que é o show de bola número 9. Nova temporada. Já estamos no final da temporada da NFL, inclusive, né? Falando nisso, estamos aí na semana 15. Até agora, muitas lesões, muitas reviravoltas. Mano, quem diria? Quem diria que os programas do ano passado, quem diria que hoje, Jaguars nos playoffs? Olha aí que coisa, né, que gente? Então, Coisa assim, é deliciosa. só. Que time, que time. Browns continua Do mesmo ruim pra jeito, né? caralho. Do mesmo jeito. Exatamente. Quem diria que Rams playoffs já praticamente? Olha aí, só. Ganhando Gente. divisão, meu Deus. Exato. Vocês viram? É assim, um ano praticamente. Um ano não, 9 meses que vocês ficaram sem a gente. E tudo mudou, cara. É por isso que a gente sumiu. Porque a gente não tinha envergadura moral para gravar programas com tudo isso acontecendo. Estávamos estupefados. Não, tinha tanto material que a gente não sabia o que fazer. Quero aproveitar só o envergadura moral aqui e mandar um abraço pro Cleston. Abraço, Cleston. Claston! Ai, saudades, Rock Go, saudades, essa malemolência no jornalismo esportivo. E falando em malemolência, vamos começar com o primeiro quadro, que é a análise dos jogos da semana. Na análise dos jogos da semana. Vamos começar aí. Cara, a gente tem pauta agora. Sério, eu tô. É só Eu vou. seguir qualquer dificuldade agora, né? Então, meu. Não, tudo na palma da mão. Ó, tá até grifando aqui, ao mesmo tempo que eu tô lendo. Bom. Primeiro jogo, começar com Vamos Chiefs. explicar, né? Que não vai ser O análise de quê? tudo, né? Bom, gente, para começar, co como é que funcionava, né, o show de bola antigo? O show de bola antigo, a gente fazia análise de todos os jogos, porque era todo mundo retardado, ninguém tinha vida, todo mundo, ah, vamos gravar 3 horas? Vamos gravar 3 horas e foda-se. Era um Agora papo de não, então assim, boteco. agora é um papo de boteco, só que a gente tá com mais preguiça, então vai ter menos jogos, a gente só vai analisar os jogos que são realmente importantes, ou então jogos que têm alguma coisa interessante para se falar, mesmo que eles não sejam tão importantes. Então, Browns. para O começar, Browns vai ser a análise. falado toda semana. O Browns a gente vai falar dele até eles vencerem, ou seja, pelos próximos 14 anos, toda semana nós vamos falar dos Browns. Então, para começar aí a análise da semana passada, da semana 15 da NFL, vamos começar com Chiefs 30, Chargers 13. Chiefs aí ganhando, indo para 8-6, né, saindo daquela draga que o time estava depois de ter começado 5-1, foi para 7-6, o time perdendo uma porrada de jogo. É, Chargers estava com tudo na mão ali para ganhar do Chiefs e levar a divisão. Defesa vinha jogando muito bem. O Joey Bosa, sabe, doutrinando ali na linha defensiva. E assim, a defesa dos Chiefs parece que acordou, né? É, além disso, o Kareem Hunt, depois de, acho que foram 9 jogos ou 8 jogos que ele não tinha passado das 100 jardas. É, voltou ali numa baita de uma performance. Então, assim, Chiefs parece que deu uma acordada aí, sofreu um wake-up call aí. E Chargers novamente, né? Mostrando que é Chargers e não conseguindo. Não entrando em campo, né, cara? O time sem torcida dá nisso, né? Bom, não entrando em campo também você está sendo, né, meio agressivo com eles e injusto. Melvin Gordon teve uma partida muito boa, cara. O Keenan Allen sumiu, por exemplo. Foi muito bem marcado. Recebeu 5 bolas, 50, 54 jardas. Pouquíssimo. E o Keenan Allen, né? Ele está E vale machucado ainda, lembrar. não saiu? Acho que Se eu não sim. me E vale engano. lembrar que. Vale lembrar que o Para variar. Keenan Allen foi o primeiro jogador da história da NFL a ter 3 partidas seguidas com 10 recepções, 100 jardas e pelo menos um touchdown. Vamos lembrar que o Chargers, pelo que vinha jogando, cara, tava dando trabalho para todo mundo. Se não fosse aquele belíssimo kicker asiático, né? Coreano, chinês, japonês, ninguém liga, a verdade é essa. Matando os Chargers nos 3 primeiros jogos, o Chargers poderia estar confortavelmente Não seja injusto também. Teve um que foi bloqueado. A culpa não é dele. É, a culpa é dele sim, cara. Kicker não é gente. Enfim. Chupa, Abner. Chupa, Abner. É, o Chargers poderia estar confortavelmente aí num 9-5, num 10-4, dominando a divisão, porque aparentemente a AFC West foi de melhor divisão do futebol para, né, o Uma coisa lixo que medonha. existe. Exatamente. É, cara, e aí surge um negócio também que é aquela parada. O que tinha acontecido até agora que nos últimos 8, 9 jogos, cara, o ataque dos Chiefs ele tinha parado de funcionar praticamente durante toda aquela draga que o time tava passando. E aí do nada, contra uma defesa boa, que é a defesa dos Chargers, simplesmente deu um tchan ali, cara. Sensacional a performance do menino Hunt, cara. O nome disso é Andy Reid, né? Andy Reid não funciona uma temporada inteira. Isso é muito raro. E, se eu não me engano, foi no jogo passado que ele desistiu, né, de chamar as jogadas do ataque. E É melhorou. Para a minha surpresa. Fiquei surpreendido. Nunca vi isso. o Ridge, ele é técnico de ataque mesmo, né? A especialidade dele é ataque, não é? Ou é defesa? É Não, ataque, no né? ataque. Ele que chamava as jogadas lá. E o cara com problema de relógio e tal, ele é técnico de ataque, mas enfim, né? Pois é. Não precisa me lembrar dessas coisas, obrigado. Ah, Super Bowl 2005, manda um abraço, né? Mas enfim. Enfim, o nome da Vamos lá. pessoa nova é o Matt Nagy. Ele que está chamando as jogadas. Nagy, não é a outra. É Neg? Nagy. Ah, tá. É um programa de família. Bom, vamos então, falando em ataque, vamos então para, cara, melhor jogo da semana. Rams 42, Seahawks Não, pera. 7. Vamos só terminar aqui. Tem mais coisa? Basicamente, né? Ah, A então termina, divisão por favor. acabou, né? Basicamente foi isso. O Chiefs não vai Cara, perder dois jogos. eu ainda acho que Chargers tem chance de entrar no Wild Card, cara. Não, tô falando da Porque. divisão. A divisão foi isso. Eu não sei também se os O Chiefs só precisa Chiefs. ganhar. O Chiefs precisa ganhar um dos dois jogos. Acabou. Não sei, né, cara? Um é o Não sei, Dolphins. não sei. Tipo, não sei, quem perde pro Dolphins, né, não... fica no outro lado do mapa ali. E depois enfim, não eles vou pegam comentar o Broncos, sobre né? E o Chargers pega o Raiders. E o Eagles. Tá, acabou, vai. Pelo amor de Deus. O Eagles não. Então. O Eagles é o Raiders. Aí é o Jets. É difícil também. Não é tão fácil assim. Tá, não acabou ainda, mas tá quase. Então. Tá. Cara, tem que lembrar que é um ano estranho na NFL. É, basicamente o Chiefs tem que ganhar um jogo. Acabou. Ganhou um É jogo, já um era. ano estranho. Bom, vamos então seguir pro próximo jogo, melhor jogo da semana. Cara, é sensacional, porque o Rams ganhou de 42 a 7 do Seahawks. E aí tem um porém, que assim, lá no grupo a gente ficou comentando a temporada inteira, desde o terceiro jogo dos Rams, que assim, o time era exatamente o mesmo do ano passado, saiu o Jeff Fisher, entrou o McVay, e cara, o ataque é o Homem, melhor né? ataque da Que liga. técnico, cara. É o melhor ataque. O Jared Goff, de tipo, um dos piores quarterbacks, o pior quarterback da liga, virou um cara ok, virou um quarterback aceitável. Não, O ele é bem Todd aceitável. Gurley, cara. Bem aceitável. Sim, ele é aceitável. O Todd Gurley, cara, virou tipo Monstro. uma máquina de. Cara, o cara fez quatro touchdowns e, tipo, chegou na metade do terceiro quarto e falou assim: amigão, pode sentar lá que você já fez seu serviço, sabe? Foram o quê? Eu acho que 190 jardas, um negócio assim, totais. Gurley foi. E quatro TDs, cara. Então, assim, eu não sei o que acontece com esse ataque dos Rams. Eu não sei o que o Jeff Fisher fazia. Eu acho que o Jeff Fisher ele tem uma medida restritiva contra, tipo, campos de futebol e qualquer atividade relacionada ao futebol americano na vida. Ele não pode chegar, tipo, 100 metros de qualquer coisa relacionada ao futebol americano pro resto da vida dele. Inclusive E Pee Wee League. principalmente Pee Wee League, porque imagina o que ele vai fazer com essas crianças, coitadas. Vamos jogar E, botinha cara. depois. Largar o esporte. E, tipo, cara, é sensacional, cara, o que o McVay tá fazendo. E o que eu acho mais sensacional é que, assim, ele se atém àquilo que ele sabe. Então, assim, o cara tem o Wade Phillips como coordenador defensivo. Então, quando o time entra na defesa, ele simplesmente fala assim: amigão, chama as jogadas que eu vou ali sentar e ver como eu vou destruir o time adversário no E tá ataque. certo, né? Tem que respeitar. O cara Nossa. tem idade pra ser o bisavô dele. Sim, cara. McVay, inclusive, que tem o quê? 32 anos? 31, 31? acho. Ele tá pra fazer 31, 32. cara. É a idade do Vitor, cara. Você vê, é jovem. Pois é. Jovem bem sucedido, que inveja. E, Vitor, suas considerações do jogo, por favor. Eu fiquei surpreso, cara. Eu. Tipo, se Ato tá destruído. Não tem ninguém, né, naquela defesa praticamente. O Isso é Bob Wagner só. jogou no sacrifício e é o melhor linebacker da NFL, então você deixa um outro time fazer 42 pontos em você na sua casa, no lugar mais difícil de jogar nos Estados Unidos. É uma coisa impressionante. Só não digo que tenho medo do Rams porque o meu time foi lá e deu um cacete neles. Foi quanto o jogo contra vocês? Foi 42-35, não foi um negócio assim? Ah, não lembro. Só lembro de que eu chorei. Só isso. Nossa senhora, que deprimente. O, Não uma por causa parada da de vitória, Seattle. cara. Nós não Ah, somos imagina. pequenos assim. Acho que um negócio interessante de se falar, que você citou aí, que a defesa do Seattle tá sem ninguém. O Bob Wagner, assim, foi game decision, no caso, para saber se ele ia jogar ou não. O time já perdeu o Richard Sherman, que rompeu o tendão de Aquiles e tá fora da temporada. Perdeu o Ken Chancellor, que tá fora da temporada, não lembro por qual lesão. KJ Wright também, se eu não me engano, não jogou. É, Cliff Ravens, se eu não me engano, também tá fora da temporada. Thomas tá Cara, baleado. não, o Thomas tá baleado, só que ainda assim ele tá, tipo, jogando num nível muito alto, cara. Horrível. Não, ele tá jogando mal, cara. Ele tá meio Cara, ele tá perdido. com Ele tá batendo muito, mas isso é o esperado dele. 5,9 tackles por jogo, cara. A única vez que ele conseguiu dar tanto tackle assim por jogo, as duas únicas vezes que ele conseguiu dar Então, mas tanto tackle esse é assim o por jogo. problema. Ele tá tendo que se movimentar muito. Sim, cara, mas ele joga bem quando ele tem espaço para jogar, cara. É, tô Assim, vendo. 42 pontos. cara, não tem. É só ele naquela secundária, não tem mais ninguém. Não tem o Sim, que ele fazer. tem Byron Deixa. Maxwell, cara. Como assim? Respeita. Aquele time, aquela secundária, basicamente, opa, todo mundo passa, então ele tem que dar tackle em todo mundo, cara. Tipo, não tem muito o que fazer. Não, não, Não, ele é o sabe, é melhor diferente. jogador de lá depois do Bob Wagner, né? Sem dúvida. Da Cara, secundária ele é o melhor porque é o único que sobrou. eu ainda acho que ele é o melhor jogador daquela defesa, cara. Depois do que aconteceu ano Ah, passado. mano, Bob Não, Wagner assim, cara. joga. Não, o Buff Wagner é o segundo melhor. Porque, cara, se você lembrar no passado, quando o Seattle perdeu o Earl Thomas, aquela secundária. A defesa inteira parou de funcionar. A defesa inteira começou a jogar nesse nível que tá jogando hoje. Ah, então, eu na minha visão eu colocaria Chancellor de secundária, Chancellor depois o Thomas. E o Sherman é não fede nem cheira, porque O né, tá ruim. Chancellor. Eu acho que assim, cara, o esquema. O esquema ele tem que funcionar. Ele só funciona quando tá todo mundo junto. Só que assim, se você tirar o Earl Thomas, cara, acaba a defesa. Se você tem o Earl Thomas ali, mas não tem mais ninguém, aí fica complicado também, porque ele não consegue fazer tudo sozinho. Não, não tem Então, como, né? assim, é. O Rance Enfim. que eu diga. Exatamente. E outra coisa que a gente tem que Exatamente. falar desse jogo, que é uma coisa que é impressionante, de quão ruim é essa linha ofensiva do Seattle. Como Ah, Russell sempre, né, Wilson cara? não morreu ainda é assim uma coisa que, sabe? É sem palavras. Cara, Como isso ele tá porque vivo, cara? a linha ofensiva tá melhor do que a do ano passado, né? Nossa senhora, não é possível. É, então. Né, segundo o Football Outsiders e o Pro Football Focus, tá melhor que o ano passado. Não, é Porque ano passado. vergonhoso. É vergonhoso. Ano passado, tipo, todos os jogadores que eram titulares da linha ofensiva do Seahawks, todos eles estavam entre os 10 piores da liga. Tipo, todos eles, em cada posição, eram todos eles. Olha, Hoje, se se eu não não me engano, pesquise. o Dwayne Brown tá ainda ali ok, e tem um outro brother lá que tá ainda ok. Mas é bom lembrar Pra também mim, que não tá assim. ok, cara. Nenhum. Não, então, Tá é um funcionando. cara. O Russell Wilson tá tipo running for his life todo Se. jogo, toda hora, Não, cara. imagina se o quarterback desse time fosse um Peyton Manning. Meu Deus! Imagina aquele pescoço, aquela testa. Coitado, velho. É, Ia sair de só campo. um outro detalhe que é interessante lembrar que assim, o jogo foi 42 a 7, mas no final do primeiro tempo tava Tá 40 a 0. 34 a 0. Foi pro intervalo 34 a 0. Vai, assim, Seattle. 34-0 no intervalo. Então, assim, né, gente? Não dá, né? Brincadeira, né? Brincadeira. E com isso, o Rams praticamente garantiu a divisão. Depois de quantos anos? Acho que são 15, não são? Não, são. 2002, não é a última vez? Quando Não, que? 14, cara. 14 anos. 14 anos. Ah, não. A divisão é há 15 anos. Em playoffs é 14 anos. Então, é muito tempo sem divisão, meu Deus. Mas parabéns, né? Eles não vão perder isso agora. Não é possível. Eles têm Esperamos dois que não, jogos de né? diferença pro Seattle. E Seattle joga contra o Cowboys, lá naquela porra de estado de merda. E depois, acho que é o 49ers, então, né? Sim, cara. Foreigners com o menino Jimmy G, cara, que está ali. Playoffs. Playoffs. Quem sabe? Quase. Ano que vem, quem sabe a gente fala do 49ers. Vamos ver. Bom, vamos então pro próximo jogo? Agora nós vamos falar de três jogos seguidos que, assim, nós vamos falar desses. Primeiro de tudo, antes de começar o próximo jogo, tem aqui, né, polêmicas referentes ao que é uma recepção. Então, Algumas. assim, o que diz a NFL sobre uma recepção? Uma recepção é quando um jogador, né, que está elegível para receber a bola. Recebe a bola, mantém controle da bola durante todo o processo de recepção, mantém os dois pés dentro de campo e faz e become a runner, que é tipo, vira um corredor, né? Eles trocaram aquela questão de que faz um football move e colocaram esse become a runner. Então, assim, o que é esse become a runner? É nada, é qualquer coisa, é tipo, ninguém sabe explicar o que que é. Pode ser o cara girar, pode ser o cara, tipo, virar para algum lado, pode ser o cara ficar parado, pode ser o cara dar um terceiro passo, ninguém sabe falar. Mas enfim, é interpretativo. Isso é uma recepção normal, então o cara recebe essa bola no meio do campo. Aí você tem as recepções de sideline. Recepção de sideline é: o jogador ele pode fazer duas coisas, uma das duas coisas para ser configurado uma recepção: colocar os dois pés dentro de campo, ou então, caso mesmo seja deslocado no meio do ar por algum jogador de defesa, ele deve manter o controle da bola durante todo esse processo. Caso ele caia para fora do campo e perca o controle da bola no contato do chão, ok, continua sendo uma recepção. O importante é ele manter o controle da bola no momento do contato do outro jogador nele. Acho que ficou claro essa segunda parte, né? Ou dois pés dentro do campo, ou Aparentemente então. não é claro para ninguém, eu gostaria de dizer. Ou então, se ele for derrubado, ou se ele for deslocado por algum outro jogador para fora do campo, ele deve manter o controle da bola. Recepções dentro da endzone se aplicam todas as regras. Então, tipo, vale lembrar assim: se ele receber no meio da endzone, ali sem ninguém, putz, o cara tem que ter ali, recebeu a bola, manteve o controle e faz esse become a runner, né? No caso, tipo, colocar os dois pés no chão também é importante. Enfim, é tipo, todas as regras se aplicam, né? Tendo dito isso, aqui não faz sentido nenhum, que é extremamente confuso e que assim, cara, temos o jogo. Panthers contra Packers. Panthers ganhou de 31 a 24. Volta do Arão. Volta Teve aí do a Arão. volta do Aaron Mas ele Rodgers. perdeu, ainda não precisa Depois. falar dele, tá? É, então, três Basicamente. interceptações. Se É bosta de isso. quarterback, ninguém Vai liga. operar o ombro e não enche mais o saco. Tchau. Então, jogou, não ganhou. Packers eliminado dos playoffs. Chupa Brandelli, chupa Abílio. Chupa todo mundo que torce pra esse time nojento. E assim, voltou pro IR, né? E teve uma recepção dentro da endzone. Do blá blá blá Bird, do Carolina Panthers, que basicamente o cara recebe a bola, vai caindo, né, em direção ali à linha de fundo da endzone, digamos assim. Primeiro que ele cai com metade do corpo para fora da endzone e metade do corpo para dentro. Ou seja, já não configura uma recepção, porque ele caiu parte do corpo para fora. O corpo tem que estar dentro do campo, não pode ser um pedaço para dentro, não, o corpo tem que estar dentro do campo. Segundo, que ele perde o controle da bola e deram um touchdown para ele. Por conta da questão de que aparentemente ele foi deslocado pelo jogador adversário, só que ele não manteve o controle da bola. Não, e, tipo, não é Então. que a bola mexeu um pouquinho. Ele caiu de costas no gramado, metade dentro, metade fora. A bola pulou da mão dele e caiu de novo com ele. E ele fora do gramado. Sim, cara. Ah, se Assim. fosse o Patriots. Começou. Começaram os ataques pessoais, mas enfim. O que não dá para entender, cara, é como é que a regra da tipo, uma das coisas mais comuns na NFL hoje em dia é tão interpretativa e pode ser tão aberta a qualquer coisa, sabe? Tipo, qualquer. Cara, Você se faz o você que vê em você qualquer. quer, basicamente. Exato, porque não faz sentido a regra. Não. Basicamente não faz sentido. Não faz nenhum. Você não pode nem culpar a arbitragem. Sim, cara. E assim, a gente vai falar aqui de alguns outros lances, e vai ficar claro que, assim, todo mundo tem uma visão diferente, às vezes, sobre alguma coisa. Então, cara, e não é porque, putz, as pessoas são incultas e não entendem a regra. Não. Se você pegar a regra para ler, ela não faz sentido. Ela tenta abranger tudo e ela não abrange nada, ela não explica nada. Absolutamente nada. Nada é claro. É uma Bom, vergonha. tendo dito isso, podemos ir Não, pro próximo jogo? não, e ainda teve mais uma, né, do Packers, que eu acho que tava faltando um minuto e pouquinho para acabar o jogo. O Rodgers, metade do campo, ele tentou um passe pro Ellison. O Ellison agarrou a bola, deu tipo um passo e sofreu teoricamente um fumble. Que aí o Panthers recuperou. E tá, Isso. mas tipo, foi aquele passo bem, tipo, sabe, né? Eu dei um passo, puf, tomei a porrada, a bola saiu. E deram fumble. E, tipo, são outros tipo de coisa que também não é claro. Que porra é um fumble? E aquele negócio que assim, esse become a runner, ele não especifica, porque aí entra o raciocínio. Se esse become a runner é você dar um terceiro passo, se você não der esse terceiro passo, basicamente 80% de todas as recepções que acontecem no futebol hoje deixam de ser recepções e passam a ser passe incompleto. Se esse become a runner é você não precisa desse passo, você só fica parado, 90% de todas as recepções que você tem hoje viram fumble. Sim, então. Então, cara, É se você não ambíguo, cara. especifica, tem o que fazer, não tem o que fazer. Então são duas marcações a favor de Carolina bem. Não, é essa do. Eu tô assistindo aqui a do Bird de novo. É medonho, cara. Você dá touchdown nisso. É quase tão ruim quanto a do Steelers. Falando em Steelers, vamos então. Olha que gancho maravilhoso, né, cara? Vamos então pro próximo jogo, que Nada. é Patriots 27, Steelers 24. Cara. Bom, primeiramente, fica aqui nossos pêsames a Antonio Brown, né? Que Sim. saiu machucado, não vai jogar os últimos dois jogos e, consequentemente, não vai ser o MVP dessa temporada. Perdeu qualquer chance de. Já dificilmente seria, né? Porque um wide receiver nunca ganhou, mas Que poderia. se não for quarterback, não ganha, né, cara? Quase isso, né? Isso é a coisa mais idiota. Beleza, quarterback é uma posição mais importante, mas, cara, eu até hoje eu não consigo aceitar o fato do Aaron Rodgers ter ganho o MVP em cima do J.J. Watt, cara. Que o Pois é, J.J. Watt pois até é. no ataque estava jogando e aquele ano. Ai, Não, e enfim. tipo, se você ouvinte acha que o quarterback não é a pessoa mais importante do campo, vá a Cleveland e pergunte ao pessoal que mora lá o que eles acham disso. Nos últimos 19 anos, o que que eles acham disso? Só isso. É, esse jogo aí, tivemos. Cara, eu quero só falar um negócio sobre os Patriots, porque assim. Tom Brady tá com 40 anos, né? Então, tipo, algumas vezes eu tenho percebido que quando a linha ofensiva não funciona, a linha ofensiva do Patriots não tá funcionando, tirando pelo senhor Shaquille Olajuwon Mason, né? O Tom Brady parece um quarterback de 40 anos mesmo, cara, porque a situação fica complicada. Sim, Então, ele se assim. joga no chão, já ele não é burro, né, cara? Não, e assim, tipo, ele não tem tempo para dar passe, ele dá uns passes completamente, sabe? Eita, não tenho o que fazer, deixa eu jogar essa bola longe antes que eu morra, Sim, né? se Então, ele levar uma assim. porrada mais forte, acabou, né? Não tem como. Então, Ele não é assim, burro. de fato, ele A parece um história quarterback de 40 anos. mostra que ele não é burro, né? Ele é uma pessoa muito Exato. esperta, eu diria. Sim, logicamente, cara. E assim, quando ele tem tempo, rapaz, eu nunca vi um quarterback nesse nível de idade, assim, tipo, 35 até. Não, vou dizer tanto que se Não, você até pegar pra ver o jogo. o Prince Né, se já você tem uns pegar. 35, não tem? É, Prince não, e tem se você 35, pegar pra 36. ver. Não, e se você pegar pra ver o Elway, cara, na época que ele jogava, tipo, ele com 38 tava dando Nossa, cabeçada não. em O Prince não linebacker, tem cara. 35, 36, cara. O É, ele Prince tem tem 39. 38. É, ele vai fazer 39, cara. Você tá louco. Bom, então assim, eu acho que eu nunca vi um quarterback nesse nível. Porque assim, cara, o Breeze, por mais que ele joga muito bem, cara, o Brady parece que ele sempre tá tomando a melhor decisão possível. E, cara, não tem o que falar, né, cara? É tipo, você pode falar o que for, mas é melhor quarterback de todos os tempos. Um beijo, um abraço pra Não, não todo é, mundo. É assim, cara. E cara. alguns dizem que ele já sabe qual jogada vai pra cima dele, né? São só rumores. Mas enfim, qual é o problema desse jogo? Obviamente, é. Não, mas calma. Você Antes ainda de quer falar da falar jogada mais? polêmica, eu quero falar que, mano, o Gronk é um deus, velho. É só isso. Vamos Que falar sujo. Um deus sujo. Cara, é um deus. Mais De, sujo. o, o, de, o deus mandou uma porra de uma tsunami em volta do mundo e ninguém falou nada. Todo mundo ficou de boa. Aí o Gronk, nossa, deu uma cabeçada num cara, meu Deus, olha, como ele é malvadão. Enfim. Sujo. Que homem maravilhoso. Mais sujo. Mas, né, esse jogo, ele teve uma sequência que foi assim. Patriots ali com 2 minutinhos, foi lá, TD, virou o jogo, 27 a 24. Aí, né, Big Ben pegou a bola com 1 minuto sobrando, foi lá, deu um passo pro Juju Smith-Schuster, que tornou uma 69 recepção de jardas. 10 jardas, virou 69. Ótimo trabalho da defesa dos Patriots. E aí é que Alô, começou, Gilmar. né? Aquele abraço pra você. Você é muito bom, cara. Eu acho que 65 era o Roll que milhões. tava em cima dele, mas eu gosto de fazer um roast no Gilmar. Maldito. E assim, bola ali passa pro senhor Jesse James, tight end do Steelers. Caiu no chão sem ninguém encostar nele. Com o controle da bola. Recepção limpa com o controle Claramente. da bola. E aí, o que acontece? Ele caiu no chão. Quando ele caiu no chão, ele se virou para tentar chegar na endzone. Reparem que ninguém dos Patriots encostou nele. Quando ele foi fazer isso, ele perdeu o controle da bola. E assim, segurou o Já controle depois da de bola. cruzar o plano de gol. Isso é uma parte importante. Porque assim, ele esticou o braço e a bola, né, passou da linha da endzone. Touchdown. Que você não queira interpretar como touchdown, você pode falar que ele perdeu o controle da bola nesse momento, só que. Ele recuperou o controle da bola dentro da endzone. Ou seja, fumble recuperado para touchdown. Fim da O história. que acontece? Exatamente. O que acontece? Quando foram rever, né, a jogada, falaram que quando ele estava caído, tentando chegar na endzone, ele perdeu o controle da bola, né? Ela de Nesse fato movimento. mexeu, isso é verdade. Sim. Só que, tipo, cara, aí não faz sentido, porque ele perdeu o controle da bola e voltou a recuperar. E ele tinha controle na bola antes, então, ou seja, ele sofreu um fumble e ele recuperou o fumble. Ele teve controle da bola em todo o movimento de Ele recepção. já Então, tinha assim. cruzado ali de gol. Sim, Indignação, Master. fora que na recepção, durante todo esse movimento, ele estava controlando a bola e ele já estava com o corpo no chão. Ou seja, se alguém encosta nele também, é down by contact e recepção normal, cara. É o que E aí. deveria ter sido, né? Exato. E voltaram o TD. Então, assim, novamente, a regra do que é uma recepção não fica clara em nenhum momento, cara. Nunca. Você tem aí diversas pessoas falando, não, porque foi certo, não sei. Cara, que seja que foi certo, a regra é muito interpretativa para você dar um veredito desse tipo, sabe? Não, Você e tem que ainda o falar, ó. pior, foi marcado o touchdown, cara. Sim. Tu tem que estar com 250% de certeza que não foi. Como é que o cara poderia ter 200, o juiz poderia ter certeza absoluta que isso não foi um touchdown? O nome É, e disso é assim. roubo. Mais um. Né? Calma também. Calma, calma. Calma, calma. Eu, como torcedor, eu acredito que de fato foi assim. Na minha visão, foi um fumble recuperado para touchdown, porque o cara ele teve o controle da bola. Quando ele esticou ali, cara, que a bola. Ele perdeu o controle. Isso de fato aconteceu. Só que ele recuperou. Quando você faz isso, e você recupera uma bola dentro da zone, é touchdown pro time que recupera esse fumble. Exatamente. Ponto, fim de assunto, cara. O De que jogo não ali. passa pela minha cabeça. O que não passa pela minha cabeça é terem dado um passe incompleto nesse meio tempo ali, cara. Não faz muito sentido. Não entra pra mim muito isso. Solução é tipo, acabou essa temporada, Roger Goodell senta lá com no Owners Meeting, né? Conversa com todo mundo e escreve uma regra clara sobre o que é uma recepção e acabou. Pronto. É bom Resolvido. lembrar que assim. O livro de regras da NFL pro que é um passe tem mais de 600 palavras e nenhuma dessas 600 palavras fica claro o que é uma recepção. Então, né, é complicado, muito complicado. E assim, para pensar, ah, porque isso é um erro bobo e tal, não sei o quê. Cara, isso é um erro bobo, mas que muito provavelmente pro Steelers Custa custou o mando mando de de campo. campo durante os playoffs, Exato. cara. E todo mundo sabe que Não é mando de bobo. campo nos playoffs é algo que é essencial, cara. É Você pode simplesmente falar. assim. Você prefere jogar em New England contra o Tom Brady ou receber o Tom Brady em Pittsburgh? Considerando que os Lembrando dois que o. cheguem lá. Exatamente. E bom. Mais Mas uma vez enfim. aí a regrinha do que é uma recepção causando pra cacete nos jogos. Vamos falar então do próximo jogo? Nosso queridíssimo. Mais uma mini polêmica, né? Num jogo que a gente não ia dar bola nenhuma, pra ser bem sincero pra vocês, porque estamos cagando para os dois times. Cowboys 20, Raiders 17, e esse A gente jogo é não pra ficar precisa com. falar do jogo, basicamente. A gente quer falar de dois lances, é isso. A gente quer ser ouvido sobre dois lances. Exato. O primeiro eu vou falar, porque o primeiro eu fiquei indignado quando eu vi, que é assim. Quem não ficou? Imagine que você tem lá o pirulito gigante pra marcar o first down ali, né? Pra saber se a bola passou ali, chegou na linha do first down ou não. E basicamente você, como árbitro, você dá uma olhadinha e fala, não chegou, hein? Aí você vira e fala assim, nossa, 3 anos atrás eu prejudiquei o Dallas falando que o Dez Bryant não foi uma recepção. Sim, era o mesmo Então, árbitro. que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pedaço de papel, uma folha Dobrado. A4, vou dobrar, vou colocar entre esse negócio e a bola, ver que a bola não chega. Olhar pra todo mundo e falar assim, gente, a bola se mexeu quando eu pus o papel, então chegou, hein? Então foi first down. E dá um first down pra Dallas. Dallas automaticamente chuta um field goal e ganha o jogo, cara. Dallas vai, ainda enrola, gasta tempo e chuta o fio de Sim, golzinho sim. na vitória lá no Enfim. final. Então, gente, essa Não. merda dessa liga, cada time vale bilhões e os caras me chegam numa decisão com um pedaço dobrado de papel. Tipo, tem uma câmera, os caras gastam 50 milhões por ano para colocar aquela linha imaginária na TV. E não tem um filho da puta que vai olhar essa merda dessa câmera pra ver. Nossa, olha só. Não, e tem Não foto chegou. mostrando claramente que não foi first down. Sim, cara. Se aquela merda que bate palma ali do canto do gramado quisesse jogar flag de challenge, à vontade, mas não, ali não foi. Simples assim, acabou ali. Era uma quarta descida. O Raiders Sim, ia cara. pegar a bola tipo na linha de 30 jardas do ataque. Sim, cara. E, bom. Vitor, fala então na segunda jogada que eu sei que É, e a segunda você jogada vai não querer é falar. polêmica, é burrice. Derek Carr, meu amigo, aposenta, cara. Vai jogar beisebol. Ok. Como é que chama? Lacrosse, tu menino Chris Hogan. Um abraço pra ele. So here's a guy. Não entra na minha cabeça, cara. Você 20 segundos no cronômetro. 20 segundos no cronômetro pra acabar o jogo. Seu time tá na linha de. Acho que tá na linha de 5 jardas. Terceira pra 2. Derek Carr chama a jogada. Ele tenta. Tipo, o alvo predileto dele ali na red zone é o Cook. Ele tava bem marcado. Então o menino Derek Carr resolve correr. Aí ele faz o scramble ali pela direita, sai correndo, passa das 2 jardas que precisava. E já estava quase fora do gramado. Era só sair fora do gramado, tentar mais umas 2 jogadinhas. Se não desse, field goal, prorrogação, né? Mas não. Derek Carr tenta dar um Superman do Ken Newton ali. Chega algum bosta do Cowboys, consegue dar um tackle nele. E já quase assim saindo do gramado, ele segurando a bola e tal, ele estica o braço e tenta encostar no pirulito laranja ali do finalzinho da endzone, do começo da endzone. Aí, obviamente, né, Derek Carr solta essa bola. Essa bola entra na endzone, sai pela lateral, fim de jogo, bola do Cowboys. Na jogada mais estúpida que eu já vi na vida. Pra quem não sabe, pra explicar a regra também pros nossos novos ouvintes, pros ouvintes antigos, é um fumble que vai pra dentro da endzone e sai das linhas, é automaticamente posse de bola pro time adversário. Exato. E assim, cara, vamos lembrar que o Derek Carr no scouting dele do college, um dos pontos ali, das fraquezas dele era mãos pequenas, cara. Não deve ser burrice, é a cabeça dessa pessoa que é um problema. Pessoa burra, cara. Eu disse, eu já comentei antes com pessoas próximas, uma delas está até neste programa, que essa jogada do cara é pior que o Butt Fumble. Ela foi mais importante que o Butt Fumble, porque praticamente eliminou o Raiders dos playoffs, porque eles iam ganhar o jogo. E é uma jogada sem sentido nenhum, uma jogada muito burra, não tem mais sentido, importante. Cara. E mais importante ainda que é tirar os Cowboys dos playoffs, né, cara? Não, o Cowboys já tá fora dos playoffs. O Cowboys classificar saiu pelado aqui na rua gritando eu amo o Cowboys. O Cowboys não vai pros playoffs. Gravíssimo. Não tem, cara. O Cowboys vai ganhar os 2 jogos finais, muito provavelmente. Vai pegar o Seattle em casa, na volta do Elliott. Então o Elliott vai correr provavelmente pra 677 jardas, vai ganhar o jogo. E depois vai pegar um Eagles reserva, que também vai ganhar. Logo, eles vão fazer a parte deles. Mas o milagre não vai acontecer. Porque são muitos. Muitos milagres que tem que acontecer pra eles classificarem. Não vai acontecer, cara. Simplesmente não vai. A gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Bom, essas aí foram as análises dos jogos mais importantes. Tem algumas coisinhas ainda pra falar dessa semana. Então a gente vai pegar aí uns hot takes aí, fazer um resumão, né? Depois a gente cria um nome melhor pra esse quadro. Mas, primeiramente, né, o Wentz se lesionou aí na semana 14. Nick Foles, né, entrou aí. Recordista de touchdowns numa partida só. Detalhe. Ele não é o Zé Ninguém ali que foi na Filadélfia ali fazer tryout pra ser alguém no time e entrou. Mas, enfim. Não é isso. Senhor Nick Foles entrou ali, 4 TDzinhos. Vitória aí pros Eagles, conquistaram a bye week deles. E cara, o Foles jogou muito bem, viu? O Foles não jogou mal. O problema do Philadelphia está sendo a defesa, cara. Essa defesa, amigo, o que que aconteceu? Tipo, basicamente, desde o começo da temporada, tipo, tem o Darby, né? Que é um bom cornerback, não é perfeito, mas é um bom cornerback. E é isso. Basicamente, é isso a secundária do Eagles. Tem o Jenkins, que é muito bom, o McLeod, que tá uma bosta. Provavelmente vai ser dispensado ano que vem, porque ele tá numa temporada terrível. E aí você junta, tipo, o Darby machucou, a secundária segurou, aí depois o Jordan Hicks, que é o linebacker, machucou fora da temporada, e aí foi um baque grande, porque você tem o Kendricks e ele, e o Kendricks, ele não sabe fazer cobertura de jeito nenhum, ele é sensacional pra jogo terrestre, mas aéreo, meu amigo, que bosta que ele é. E com o passar do tempo, a defesa foi só piorando. Você joga, você chama uma jogadinha slant ali, acabou. Não tem defesa nenhuma. Passezinho de 5 jardas que vira 90 touchdown. As 3 últimas semanas é só isso. Você joga slant no Eagles, acabou. O time não sabe defender contra essa rota. É impossível. Você vai chegar nos playoffs, vai jogar contra um Saints, um Carolina, que adora fazer essas slants, wheel route, cara, vai tomar um cacete. Só uma coisa que você falou de Carolina, teve um momento sensacional, foi um dos poucos momentos que eu gostei do Cam Newton, que o Clay Matthews virou pra ele e falou assim, porque Vai ser eu tenho visto, wheel tipo, route. tipo, aí o Cam Newton virou assim, então você tem visto os vídeos? Então beleza, watch this. Meteu um passe no meio TD, cara. Essa foi da hora. Foi Ele é chato, sensacional, mas ele cara. tem seus momentos, cara. Sim, tem Ele é um seus mala, momentos. mas tem seus momentos. Cara, tá aqui na questão da pauta, se assim, dá para sonhar em ir longe com backup? Eu vou ser sincero que assim, vai depender muito do que a defesa pode fazer. Porque assim, O meu medo no não é o ataque. ataque. O ataque eu acho que vai Sim. funcionar, sinceramente. Tipo, obviamente que o Wentz é insubstituível. Sim, Mas o mas Foles o que faz eu um falo. feijão com arroz muito bom. Sim, cara, o único negócio que eu falo assim, o negócio da defesa funcionar é porque assim, como você disse, se pega um Saints da vida, se pega um time assim, vai ser complicado. E aí, mais importante, se pega esse time e passa, imagina que o Vikings passe. Cara, a defesa do Vikings, o ataque do Eagles não vai ser o bastante pra vencer o Vikings no mano a mano. Então, assim, se a defesa não segurar o ataque do Vikings, vai Então, lembrar eu que o acho ataque que do Vikings tá com Case Keenum, porém, cara. Case Keenum está tendo uma temporada que você fica. Nossa, parece que o rapaz voltou pro college, porque, para quem não sabe, no college, cara, ele é tipo o recordista recordista de da tudo. NCAA de tudo. Tipo, tudo que é possível ele tem recorde. Então, assim, tá jogando muito bem. Surpreendentemente, a linha ofensiva dos Vikings está jogando muito bem. O jogo corrido tá ok, né? Mesmo, com a, mesmo sem o Dalvin Cook. Mas, cara, vai ser ali complicado, sabe? Então, Então, se for uma final da NFC Eagles e Vikings, a única chance que eu vejo do Eagles ter é se o jogo for na Filadélfia. Porque aí vai ter uma chance de estar um frio do demônio, nevando, quem sabe, e aí o Vikings não ganha mais nem a pau, cara. Se o dois jogo anos for já na jogando. Filadélfia, não. É difícil. É um clima pesado. 2 anos que os Vikings estão jogando sem ser na neve, né, cara? Que o outro estádio Não deles era sei. aberto, né? O outro era aberto? Não lembro. O outro acho que era aberto. Não lembro se o outro deles era. Provavelmente era velho, né? Sim. Mas enfim, Enfim, seguindo eles não aí. sobrevivem. É, tipo, tem neve em Minnesota, mas jogar na neve com um time que não nunca jogou na neve não vai ser fácil. Bom, vamos aproveitar então, falando dos Vikings. Os Vikings levaram a divisão, né? Levaram a NFC Norte aí. Um bom jogo deles. Só que o Contra mais da ninguém, né? hora. Era o Então, esperado. mas ainda assim, cara, é um bom jogo. Porque assim, tipo, quando você tem um time que é bom, cara, o mínimo que você espera é fazer 30 pontos e levar menos de 10, sabe? É É o que tipo, aconteceu, não é é mesmo? isso. Exatamente, foi 34 a 7, não foi o jogo? Isso. Pobre Bengals. Então, assim, cara, você tem que ter isso dentro de campo. Só que assim, uma parada muito da hora é que em determinado momento, o senhor Teddy Bridgewater voltou a campo depois de basicamente 2 anos aí fora. Para quem não lembra, ele Ovacionado teve. pela torcida. Momento bonito, Sim, né? cara. Ele teve uma lesão que basicamente ele deslocou o joelho dele, rompeu todos os ligamentos e, tipo, talvez achavam que ele não voltaria a andar. E tá aí voltando em campo, Ele né? rompeu uma vez no ano seguinte, tava voltando e rompeu de novo, não viu alguma coisa assim? Não, é porque como deslocou o joelho, todos os ligamentos foram rompidos. Mas foi só Pro uma joelho vez. voltar. Foi só uma vez. Só que Foi só assim, no off-season mesmo. essa lesão de deslocar o joelho, quando você desloca, o joelho tem grande probabilidade de sair de novo do lugar sem parar. E aí, basicamente, você não pode andar durante pelo menos 1 ano a 1 ano e meio. Você Entendi. não pode pôr força no joelho. Então, É, acho que ele foi precisa de um uma pouco de força pancada. para ser quarterback. Exatamente, cara. E assim, o que o Case Keenum vem fazendo, que o Sam Bradford fez ali no primeiro jogo e depois nunca mais jogou. Estou surpreso, cara. Ah, O Bradford. Mike Zimmer, para mim, é um dos grandes candidatos aí a Coach of the Year, né? Com Embora certeza. o McVay vá ganhar, porque o que o McVay Não, fez, ele tem que ganhar, não tem cara. como. É indiscutível. Não Vai ficar entre tem ele e o mais. Peterson, velho. É um dos dois. Não tem Sim, como. sim. Mas o que o Zimmer tem feito, cara, nos últimos 3 anos aí, cara, parabéns, real, assim. E ele transformou. E assim, o Vikings estava praticamente com o terceiro backup. perdeu o Dalvin Cook, que foi um dos melhores running backs da liga. Você perdeu o titular e o seu running back titular. Basicamente isso. E o Dalvin Cook foi um dos melhores running backs do primeiro quarto ali da liga, né? Então, você... Assim, dois primeiros problemas, só que assim... Então, você dispensou... Vikings... Lembrando que você dispensou o Adrian Peterson. Exatamente. Pra manter o Adrian Cook. Peterson. Você apostou no Cook. Sim, cara. E, surpreendentemente, o Latavius Murray começou a jogar bem, né, cara? Sim. E o Latavius Murray é bem qualquer mesmo. Coisa. Aí, como eu havia dito, a linha ofensiva tem jogado bem, só que assim, eu acho que o principal do Vikings é... A defesa do Vikings é outro nível, cara. A defesa do Vikings tem ali Chevrolet Rhodes, que é um dos melhores corners da liga hoje. Harrison Smith, que é um dos melhores safeties. O Chris Banjo, cara, vem jogando bem. O Chris Banjo é tipo qualquer coisa, sabe, de safety. Era, não é mais. Bem. Você tem o Terrence Newman, que tem 40 anos e tá jogando de corner, tá jogando muito bem. Ali você tem o Everson Griffin, que tá jogando muito bem. Toda a sua linha defensiva tá, tipo, doutrinando ali, cara. Então, assim... Real, parabéns pro Vikings e pro Mike Zimmer por tudo que eles têm feito, cara. É surpreendente. Sim, muitas surpresas esse ano. E merecidas, né? Sim, logicamente, muito merecidos. E agora a maior surpresa, vamos falar desse time maravilhoso. Agora, mano, Jaguars nos playoffs. Há 10 anos sem nos playoffs. Tô até com a minha bandeirinha aqui, girando ela. Que eu que também, cara. Que time. Não, e assim, o Jaguars está aí para se tornar o primeiro time da história a liderar a liga em pontos cedidos, turnovers tudo e sacks. Tudo de defesa, basicamente. Tudo. Sim, tudo cara. Importa assim, de defesa, o Jaguars é o líder. O que me deixa muito triste é porque os Patriots, quando foram contratar o Stephon Gilmore, o AJ Bouye não tinha sido contratado ainda. O AJ Bouye ofereceram para ele 5 milhões, 5 anos, 67 milhões. Com, acho que, 45 garantidos. O mesmo contrato, basicamente, né? O do Gilmore foi 5 anos, 65 milhões e 40 milhões garantidos. Então, assim, o AJ Bouye é o terceiro melhor cornerback da liga. O Gilmore... É o terceiro pior da liga. Mentira. Não é tão ruim assim. Não, ele deve estar agora em 23º, 24º, mas enfim. Cara... Ele tá muito instável, cara. Ele não é horrível, ele tá instável só. Mas enfim, foda-se o Gilmore, cara, mas aqui se foda esse maldito. Mas vamos falar dessa Jaguars da massa, que maravilhoso do Jaguars. E Blake Bortles assim, está on fire, cara. Quem diria que você ouviria isso de alguém? E o que eu ia falar, o Blake Bortles parece o Blake Bortles de 2 anos atrás, que lançou pra 35 touchdowns, lembra? Sim, ele tá jogando muito. Ele tá jogando muito. Sim, cara. Só que assim, ele tem jogado muito nos últimos 4 jogos. Porque 3, 4 durante, jogos. Durante a temporada inteira. Então, durante a temporada inteira, o Jaguars ele criou uma receita que assim, tem uma defesa muito boa, então você tem ali Calais Campbell, Malik Jackson, o Yannick, Yannick Nicague, ou Nicague Yannick, algo assim, defensive end sensacional, tem Miles Jack, mano, só que assim, o Miles Jack nem vale falar muito, quem é o linebacker bom desse time é o Telvin Smith, que é sensacional, sim. E aí na secundária você tem, senhor, o Camara, que é bom. O Amon Kamara que tá jogando bem. Você tem o Tashaun Gibson que tá jogando bem. O outro safety é aquele cara que era do Cowboys, né? O Church, Barry Church. O Church esse tá aí ali estável. Ele tá ali. Mas você tem uma ótima defesa. Aí você tem uma linha ofensiva que tá jogando bem também. Você tem, tipo, eles conseguiram montar uma linha ofensiva que conseguisse abrir espaço pra corrida. Então... O Fournette tem jogado muito bem, e quando ele não então, joga... O ponto do Fournette, desculpa te interromper, não, é que nesses últimos jogos ele mal tem corrido. Quem tem corrido é o Bortles. Ele ficou com mais jarda que o Fournette. E o Ivory também, né, cara? O Ivory geralmente é quando o Fournette não tá jogando, né? Que, tipo, nos últimos 5 jogos acho que ele perdeu 2, alguma coisa assim. Sim, um foi pro disciplina e outro machucado mesmo. E assim, cara... O Jaguars conseguiu aí durante a primeira metade, os primeiros 10 jogos da temporada, conseguiu ganhar vários jogos sem quarterback, cara. Tipo, isso é muito genial, porque eles fizeram algo que ninguém consegue, que ninguém conseguiu fazer. Tipo, o que eu tenho, o que me parece, assim, o que me lembra, é basicamente aquele time do Ravens de 2000, sabe, que ganhou só porque a defesa era muito boa. Uhum. E, tipo, não tinha, e tinha um jogo corrido ok. E o resto era ridículo. O Jaguars tem um ataque melhor que aquele Baltimore. na minha opinião. Sim, cara. Mas a defesa é pior, com certeza. Apesar de estar liderando tudo, você não tem um Ray Lewis lá. Pode até comparar uma comparação melhor, cara. Na verdade, a defesa do Tampa Bay, cara, em 2002, 2013. 2002, 2003, eu acho. Foi quando eles ganharam dos Raiders. Uhum. Que era mais ou menos nesse molde, que era assim, uma linha ofensiva, uma linha defensiva que era muito boa, pressionava muito, um corpo de linebackers muito rápido e uma secundária muito agressiva, cara. Tipo, o Jaguars é montado mais ou menos nesse mesmo molde. Então a defesa dos Jaguars assim, tem jogos que você fica meio, ei, eles estão cometendo erros, mas talvez porque eles sejam novos, Sim, mas claro. ao mesmo Eles não tempo, são cara, muito perfeitos. bom. Sim, cara, quando eles acertam, é tipo home run, tá ligado? Quando eles erram, é É complicado, home run mas também. então, enfim. E, cara, sensacional, sensacional. Eu tô, tipo, realmente muito surpreso. 10 anos depois, vão para os playoffs. E não, e uma coisa da hora é que, assim, depois de 4 anos gastando dinheiro pra cacete nessa defesa, pronto, né? Aconteceu. Draftaram muito bem, né? Sim, cara. E o Cleveland? Viu, Isso é o Cleveland? que é mais importante. Isso é o que é mais importante, porque assim, os drafts do Jaguars, cara, o Telvin Smith é um cara de quinta rodada, o Nikago é um cara de terceira rodada. Assim, você tem muitos caras que foram draftados, que são mid-rounds e que Sim. se tornaram jogadores importantíssimos, cara. Isso é muito importante pro seu time. Não, isso é, Se agora eles você. têm o Dedé Westbrook que tá voltando agora de lesão. E ele é bom, ele não é ruim. Vai começar a ser Então, mais cara. envolvido. O Westbrook, eu tenho meus problemas com ele, porque, cara, se você encosta um dedo nele, ele morre, sabe? Não, segredo. Só que ele é rápido, né, cara? Então, Ele vai ser, é ele tipo um não é. Deshaun Jackson, eu diria. Mas ele não é mais rápido que o Marquise Lee, cara. Mas o Marques deve vir machucado. Se dá umas Enfim. porradas nele, ele machuca. E vale lembrar uma coisa também. O Jaguars, ele tá sem o Allen Robinson, que se machucou no, na pré-temporada. E, assim, tá basicamente sem recebedor. O Mercedes Lewis, cara, tá com, tipo, teve. Acho que ele teve 3 touchdowns nas últimas 3 temporadas. Só nessa temporada ele já tá com uns 7-8, cara. Então, assim, você. A galera Então, aqui. A galera tá se envolvendo, né? nesse último jogo, quem foi o salvador da pátria ali? 186 jardas, se não me engano, foi o Keelan Cole. Não vai ninguém. Olha aí. Ele teve 186 jardas. O Mickens também jogou muito. Outros é ninguém. E O recebendo passe Mickens é. do Bortles, cara. Sim, cara. Que homem. E é importantíssimo o Bortles ganhar essa confiança, porque Só na última precisa, né? temporada, pelo amor de Deus, né, cara? E Pelo amor acho que o de Deus, contrato ele dele foi. acaba nessa temporada ainda, não acaba não? Não, eles pegaram a fifth A year option. option. Ah, Sim. fizeram bem. Bom, AFC, no seed número 1, Patriots 11-3. Seed número 2, Steelers 11-3. Seed número 3, Jaguars, que tá 10-4. Seed número 4, perdão, Chiefs, que tá 8-6. Seed número 5, Titans, que tá 8-6. Seed número 6, Bills, que tá 8-6. E aí, no In the Hunt, né, na corrida aí, Ravens, 8-6. Chargers, 7-7. Raiders e Dolphins, Teoricamente, Raiders e Dolphins. que já tá com o pé ali na covinha, né? 6-8, né? Cara, assim, Acho que Miami nem pode classificar. Cara, a da AFC, Miami não deve entrar por causa do tiebreaker, eu acho que vai É, ser muito então, tem complicado. chance. E o Se Oakland, eu não me engano, milagrão. eles têm 2%. Só que assim, Titans eu acho que não aguenta, né? Até Titans e Bills eu acho que eles não aguentam a corrida aí. Eu acho que no Buffalo vai lugar pegar o entra Ravens Patriots, e então Chargers. já complica aí. Em Exato. New Cara, England ainda. Ravens vai pegar Colts e Bengals, então acho que eles ganham facilmente esses dois Com jogos. certeza. E o Chargers pega Jets e Raiders. Também acho que eles têm capacidade ali para ganhar tranquilamente. E o Agora, Tennessee pega quem? Tennessee vai pegar. Calma aí. Rams e Jaguars. É, aí complica. E, né, o O Bills, como Jaguars você é o falou. último jogo? Jaguars, deixa eu ver. É o último jogo, cara. É, então, nós Não, estão ferrados. mas eu acho que o Jaguars entra com. Entra Não, com não, não, todo por mundo. isso. Porque o Jaguars, acho que ali já não vai ter mais chance pra brigar por first seed, bye week, nada, então. Ah, Já não, pode ter fechado a divisão. o Jaguars, na verdade, já não tem, porque nos tiebreakers o Steelers e o Patriots ganham. Ah, então, é isso. Então o Jaguars vai ganhar um jogo pra fechar a divisão e acabou. Foi isso. Ganhar do Bom, 49ers vamos. domingo e acabou, basicamente. Falando aqui, vamos então para NFC, que aqui o negócio fica muito louco. A seed número 1, Eagles, 12-2. Seed número 2, melhor, Vikings, 11-3. Melhor da temporada, tá? Só queria dizer isso. Deus. Seed número 3, Rams, com 10-4. Seed número 4, Saints, 10-4. E aí é que fica da hora. Seed número 5, Panthers, 10-4. E seed número 6, Falcons, 9-5. Na corrida, Lions, 8-6. Seahawks, 8-6. E Cowboys, 8-6. Basicamente, Seahawks e Cowboys, eles já estão fora dos playoffs. Vai ser muito difícil dos dois entrarem. O Lions ainda tem chance. Eles têm 18% de chance de entrar. O Lions tem muita chance, cara. Essa porcentagem dele é errada. O Falcons, ele pega, na sequência, Saints e Panthers. E assim, Saints e Panthers, eles estão lutando ali pelo critério de desempate para ganhar a NFC South. Então vai ser complicado. O Saints vai pegar o Falcons e vai pegar o Buccaneers para fechar, né, a temporada. O Panthers pega o Buccaneers e em seguida o Falcons para fechar a temporada. Então assim, cara, NFC South nessas últimas duas semanas... Pegando fogo, cara, tá da hora. Vai ser muito louco, cara. Vai ser dedo no cu e gritaria, tiroteio mesmo e, cara, vai ser animal. Porque, assim, vai ser todo mundo se matando pra conseguir essa vaga. O Buccaneers vai estar ali, tipo, o Buccaneers certeza que vai, tipo, colocar o time em campo só pra atrapalhar todo mundo. Ah, com certeza. E, cara, e o Lions? O Lions, ele pega Bengals e Packers. É, então, o Lions, ele pega Bengals e Packers. Lions vai pegar o Packers sem o Aaron Rodgers e vai pegar o Bengals, que é o Bengals, né, cara? Tipo, tá uma draga. Então, Lions consegue aí tranquilamente. Sim. E se ganhar, entra no lugar do Falcons, né, cara? Porque eu acredito que o Falcons vai perder os dois jogos. É, então, o Lions tem que torcer contra o Falcons. Acho que só o Falcons não pode roubar do Carolina, né? Né, só do Falcons. Carolina pelo tiebreaker, eu acho que ganha. Aí, só falando aqui, Seahawks pega os Cowboys e os Cardinals. E, né, os Cowboys, logicamente, vão pegar os Seahawks e pegam o Eagles. Então, acho que assim, os Cowboys, eles têm chance de chegar em 10-6, só que nos tiebreakers, eu acho que eles não batem os Lions, cara. Fica muito complicado. Então, assim, na se NFC... Se o Lions ganhar os dois jogos, acabou. É, então, na NFC, se o Lions ganhar os dois jogos, acabou, porque todos os tiebreakers passam pelos Lions. O Cowboys não vai. Não vai, cara. Não tem como. Não vai. Exato. Chupa Cowboys. Boas férias. Adeus, Cowboys. Foi bom enquanto durou. Ou não, né, cara? Ou bom, sim, sai. Ou sim, vão embora, nunca mais voltem. Bom, esse aí é o panorama agora dos playoffs, né? Falar de algumas noticiazinhas que surgiram essa semana. A gente pode falar da notícia que saiu, tipo, agora. Escalação do Pro Bowl. Ah, ninguém liga pro Pro Bowl, acabou. Tem a notícia de que o dono do Panthers assediou alguém. Sim, chamou, né, alguém, cara, de preto e vai ter que vender o time pra não ser preso. Na verdade, assim, essa notícia do Panthers. Ó, então vamos lá. A única notícia que a gente vai comentar hoje é a notícia de que o dono do Panthers vai vender, né, o time por conta de alguns processinhos trabalhistas. Esses processinhos trabalhistas. Menos detalhes. Processos. É, então. Insignificantes. Processos. Insignificantes, mas que assim, processos, né, gente? Então, né, por favor, se você for empreendedor, dono de empresa, seja uma pessoa legal. Não, não, né? Não assedie. Gente, vamos lá. Não assedie, não seja racista. Né, não seja racista, não seja um grandíssimo de um filho da puta com seus funcionários, por favor. Aliás, ele é. Mas, qual que é o nome dele? É alguma coisa Richardson, não é? É Richardson. Sim, exatamente. Amigão do Jerry Jones, vou nem falar de que time que ele é o dono, mas ok. Só lembrando que nós aí do grupo do Show de Bola já fizemos uma vaquinha para comprar o Panthers, então temos surpresas a serem anunciadas, contribuem com a nossa vaquinha, estamos num total de R$14, então só precisamos de mais 697 milhões. Em alguma coisa. Exatamente, por aí, então contribuam com a vaquinha para a gente ser o primeiro podcast dono de um time da NFL, né, então vocês vai ser da hora. Exatamente, cara, a gente vai demitir o Cam Newton, colocar ele de novo no time e demitir até que todo mundo possa demitir ele, cara. E vai ser muito legal fazer isso, porque a gente vai demitir ele. Porque, assim, se vocês pararem pra pensar, o Cam Newton, ele vai poder usar todo o guarda-roupa deles quando ele for ser cortado e quando ele for assinar um novo contrato. Tipo, cara, ganha-ganha, vai ser sensacional isso. Sem repetir nenhuma roupa. Exatamente, isso que é o mais importante. Bom, a gente vai agora, a gente tem um quadro antigo e um quadro novo. O quadro antigo é o palpite da semana, né? Vamos falar aqui dos jogos da semana que vem, né? O nosso famoso bolão que rolou lá no grupo. E o segundo quadro é o Bold Predictions. Bom, pessoal, nós falamos que teremos convidados aí nos novos quadros, mas não vai ter, porque, né, como eu disse, como a gente disse no começo do programa, falta comprometimento. E olha aí. Isso aí vai pro ar, inclusive, pra deixar bem claro que esse trabalho aqui tá sendo um trabalho em dupla só, e falta comprometimento por parte dos participantes. Inclusive, um dos participantes, ele é um rapaz que estuda, e ele está de férias, ele não faz mais nada. Então, ou seja... Né? Juventude de hoje está perdida. Bom, vamos começar então com os palpites da semana. Eu vou falando aqui, né, os jogos e a gente fala aí o placarzinho, sem comentário, sem nada, jogo rápido. Primeiro jogo. Cara, só fala quem você acha que vai ganhar e acabou. Ah, cara, mas eu quero falar placar. Mas placar é inútil, cara. Não é futebol. Ah, então tá bom. Então, ó. Notícia importante, cara. Notícia importante. E triste. Breaking news. Breaking news, fale. Não temos mais Thursday Night, graças a Deus. Nossa, que acabou Thursday Night é super importante. Night. Agora não tinha mais. Mano, tipo, os caras nem estavam usando Color Rush esse ano, então eu quero mais que se foda mesmo. Não, cara, eu ficava bom, até de madrugada assistindo, não é importante. Isso é minha só jogo bosta, o único jogo bom do Thursday Night foi Rams e 49ers, tá ligado? Quem imaginaria, né? Até meus joguinhos, mano. Teve o assalto ao Philadelphia contra o Carolina, por exemplo, e mesmo assim a gente ganhou. Teve ai, jogos. Meu Deus. Foda-se o Thursday Night, vamos falar dos jogos aqui. O Colts enfrenta os Ravens. Sábado. Fala o dia, seu ai, viado. Jogos de sábado. O Indianapolis Colts enfrenta o Baltimore Ravens em Baltimore. Cara, Baltimore leva esse aí, né? Não tem nem o que falar. Não precisa discutir. Então, próximo jogo de sábado, segundo jogo de sábado, Minnesota Vikings contra Green Bay Packers em que Green Bay, poderia, né, ser um jogão, né? Exatamente, mas de qualquer maneira não. O Vikings vai ganhar, né? Eu acho que o Green Bay vai ganhar mesmo assim. Bom, jogos de domingo, Tampa Bay Buccaneers contra Carolina Panthers em Carolina. Panthers leva, né, cara? É, acho que vai ser um estupro de piratas nesse jogo. Bom, o Cleveland Browns enfrenta o Chicago Bears em Chicago Bears. Bears, não sei. Minha pronúncia não é boa, enfim, foda-se. Bears. Em Chicago. E, cara, eu sempre vou votar no Browns até o Browns ganhar o jogo, cara. Eu também. Eu acho que agora é o momento. Vai sair essa vitória. Browns que está 14. Está 0-14. Na verdade, Browns está 14-0. O Browns está 14-0, só que é o contrário, né? Então, parabéns, Browns. Basicamente, o Browns está aí com 29 derrotas e uma vitória no último ano. Está aí quase chegando a uma vitória e 31 derrotas em duas temporadas. Ótimo trabalho. É o recorde da NFL, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Bom, segundo, outro jogo de domingo aqui é o Detroit Lions contra Cincinnati Bengals em Cincinnati. Detroit leva, né, cara? Sim, não tem como apostar no Bengals esse ano. Sim, cara. O Miami Dolphins enfrenta o Kansas City Chiefs em Kansas City. Cara, eu não sei, velho. Esse depois é o tipo desse de último jogo que... do Cutler, você não sabe? Cara, eu não, nunca sei. É Chiefs, cara, é Chiefs. Não tem como. Eu voto pra no Dolphins. Pra fechar a divisão, cara, é Chiefs. Eu vou de Dolphins. Eu vou de Dolphins pra deixar as coisas mais emocionantes. Bom, depois nós temos Buffalo Bills contra New England Patriots em Foxborough, né? E Patriots leva, né, cara? Esse jogo é a única coisa legal de assistir nele. Vai ser o duelo defesa de Buffalo contra Gronkowski. Essa é a única coisa legal. Esse jogo que cuida, Gronk, ser... porque é capaz de você sair sem perna. Esse jogo poderia ser em Buffalo, porque, né, cara, Bills Mafia é a melhor torcida, velho. Cara, que eu torcida da hora. Eu você adoro tá ver eles pulando em mesas, pegando fogo, jogando vibradores em campo e todo tipo de loucura, cara. É a melhor torcida. É sensacional. Né, sim, cara. Bom, o Atlanta Falcons vai pegar o New Orleans Saints em New Orleans. Jogão. E, cara, Saints leva, cara. Vai ser um jogo muito louco. É que o Falcons... Tá estranho esse ano. Não... Sim, cara. E ainda assim é o terceiro melhor ataque da temporada, viu, cara? Sabe Deus como. Então. Olha... Sarkisian aí está fazendo milagres. Mas é Saints, não dá pra você apostar com. Neste momento, apostar contra Kamara e Ingram não dá. Só uma coisa aqui, lembrando, cara, é que esses jogos todos são no Dia 24. Então, nossa, cara, olha aí. Foda-se a sua família, vai ver jogo de futebol americano. Não, Muito foda-se mais legal sua que passar família Natal com a é no família. dia 25. Esse é o foda-se sua família. Também. Tem Eagles, porra! Também. Bom, vamos lá. O San Diego Chargers, eu me recuso a falar que eles são de Los Angeles, porque eles jogam no estádio de 16 mil pessoas, então pau no cu deles. Vamos pegar o New Jersey Jets, em New Jersey. Né, pra quem não sabe... pra quem não sabe, o New York Giants e o New York Jets, eles são de New Jersey, então é New Jersey também. É tipo E, 49ers. cara, exatamente. Chegaremos lá. Deveria achar... É tipo Oakland, que deveria ser tipo State Facility, tá ligado? Mas não é. Então, eu acho que vai dar Chargers, né? Ah, acho que sim, é o mais óbvio. Não sim. Vejo o Jets o tentando Rams... nada, não. Ainda mais sem o Macau. Coitado do Macau, né, cara? Ele deu dó, velho. Porque ele tava jogando bem esse ano. Tava mesmo. Tava Impressionante. Jogando bem. O Jets, que era o time que era pra ser, tipo, zero. Era o time pra ser, tipo, Era menos pra brigar com o 4. Browns, né? Era pra brigar com o É, Browns, então. Esse Tá time. 5-9, cara. Tipo, É impressionante. surpreendente. Não é muito bom pro futuro do time, mas é surpreendente. Bom, o Los Angeles Rams vai pegar o Tennessee Titans em Jogo Tennessee. bom. E, cara. Jogo É, bom. então, eu não acho porque o Titans tá qualquer coisa, cara. O Titans. O Mariota tá zangado, cara. Cara, o time Não inteiro é passa. Ruim, velho. O time, tipo, tá 8-6, eu não sei como, porque o time não é bom, velho. Eu achava que o time ia ser bom, mas o time não é bom. O time ano passado tava bem melhor. Vamos fazer assim. O Rams vai visitar o Titans e o Titans acabou de voltar de Santa Clara pra perder do 49ers. Então, né? E o Rams acabou Então, de Rams, cara. estuprar o Seattle. Em Seattle. Então, cara. Não É precisa dar Rams, né, palpite moleque? nesse. É, o Denver Broncos vai pegar o Washington Redskins em Que jogo, Washington. amigo. Nossa senhora. Cara, eu que vai ser Natal empate. Feliz assim, Washington. Vai ser empate esse jogo. Eu poderia. Por que não, né? Empate. Mas não, vai dar Redskins. Bom, É o Oswaldinho, Jackson... não é? É o Oswaldinho que vai jogar, não é? O Simeon Os tá. Oswaldinho, cara, é. Nem o Lynch, cara. Tá no reserve. É, não, vou apostar no Oswaldinho. Bom, eu aposto empate, cara. O Jacksonville Jaguars vai pegar o San Francisco 49ers do Jimmy G em Santa Esse jogo Clara. vai ser interessante, cara. E, meu, Me agrada essa partida. Eu vou de Jaguars, mas eu não, acho que sem dúvida. Mas eu acho que assim, não vai, a defesa de Jaguars não vai ser páreo, né, pro menino Jimmy G, cara. Ah, vai, cara. Arrisco a dizer que Jimmy G vai sair machucado até, de tanta borrada que ele vai levar. Não fala assim do Gatopolo, cara. Bom, também Olha temos o próximo jogo, que jogão! New Jersey Giants contra Arizona Cardinals. E que Cardinals, jogão! Né, cara? Não tem nem o que falar. Bom, eu nunca vou apostar num time que o quarterback é Lyman, desculpa. Bom, temos também Seattle Seahawks contra Dallas Cowboys em Arlington, que eles não jogam em Dallas, olha aí. Conhecimento geográfico pra vocês. Que caiu cara, uma bomba nesse jogo. Eu não sei, velho. Esse jogo vai ser muito ruim, velho. Mas eu acho que vai dar Dallas, porque o menino Zeke Elliott vai voltar, né? E a defesa de Seattle tá, ó. Uma beleza, moleque. Não vou palpitar nesse jogo, quero uma bomba. Bom, chegamos no dia de Natal, então você ali encheu sua boca de peru, ganhou presente pra caralho. Ah, felicidade. Ah, você pediu pro seu pai. Ah, pai, me vê um PlayStation 4, você ganhou um PlayStation 2. Ah, vou ganhar um dinheiro da minha avó, você ganhou meia. Né? Toda essa coisa da hora de Natal. Ah, olha só, meu tio foi preso durante a ceia. Taranã. E temos aí pra comemorar, cara, Pittsburgh Steelers e Houston Texans. Em Houston. E, cara, eu vou ser sincero que esse parece ser o jogo perfeito pro Steelers perder, porque todo ano tem aqueles três jogos que o Steelers perde, e você fala assim, mano, que? Mas eles já perderam três Como jogos. Que isso aconteceu? Eles vão perder quatro? Não, não, mas um dos que eles perderam não foi desses jogos escrotos, então acho que vai dar Houston. Ah, foi roubado, entendi. Desculpa. Ai, mano. E também temos pra finalizar aí... Sim, eu aposto no Steelers, tá? Não aposto no... Pra finalizar aí, temos aí a galera da prisão de Oakland, quero dizer, o Oakland Raiders contra a Philadelphia Eagles em Filadélfia, né? Eu acho que é a visita de Natal. Em brigas de torcida, porque deve ter alguma. Sim, cara. E é a galera aí saindo da prisão pra fazer a visita de Natal, mas eu acho que vai dos dar dois lados. Exatamente. Exatamente. Mas enfim, né? Philadelphia vai ganhar e vai fechar o home field advantage. Concordo plenamente. Esses foram aí os palpites da semana. Vamos então para o novo quadro. Olha aí, novo quadro, meu. Novo ano, novos quadros. Não, novo ano não, mas nova temporada, novos quadros, né? Olha aí, Por que não? que coisa. Inovando, inovando. Esse programa só inova. É o programa que mais inova no Brasil, né? Já diria o Paulo Bonfá. Que é o Bold Predictions, ou traduzindo para o português, né? Porque a gente também não quer ser algo que só fala inglês, né? Para os leitores. Na verdade, a gente quer, vai pesquisar. Não, mas eu acho que assim, as previsões ousadas é um ótimo nome, cara. Previsões ousadas. Previsões ousadas. Previsões ousadas, então, vai ser o nome do quadro. Ok. Que é muito sensacional. Vem aí, previsões ousadas. Com Cid Moreira. Apresentando Vitor Santos e Pedro Carvalho. Bom, Porque não temos Vitor, convidado. por favor, explique o que é o Bold Predictions, a.k.a. Previsões Ousadas, por favor, para os nossos ouvintes. É um quadro que não é interativo, mas é engraçado. É o seguinte: você pega os jogos, os futuros jogos, né? Da semana 16, e tipo, por que não alguém não pode fazer tipo 7 touchdowns numa partida? Ah, o Nick Foles já fez isso uma vez, desculpa, deixa eu mudar. Por que não alguém pode fazer 8 ou 9 touchdowns numa partida? Isso é uma bold prediction. Você simplesmente chuta alguma coisa absurda, que parece ser absurda, mas ao mesmo tempo ela pode acontecer. Obviamente não de 8 ou 9 touchdowns, foi um exemplo idiota. Mas seria basicamente isso. A minha bold prediction, por exemplo. O Cleveland Browns vai ganhar do Chicago com 3 touchdowns de Josh Gordon. Cara, a minha bold prediction é que a defesa do Baltimore Ravens vai conseguir 8 turnovers do ataque do Colts, cara. Olha, é uma bold prediction, de fato. Porque 6 e 7 ainda dá, mas 8 já é um pouquinho demais, cara. É um Mas então, quadro de bold sono caído. prediction é só. É exato, é só isso, na verdade, o quadro. Espero que vocês É gostem. porque a gente tinha mais uns convidados que são tão Então, importantes. mas falta comprometimento por parte das partes envolvidas nesse podcast. Por isso que só eu e o Vitor estamos gravando, porque né, a gente manda isso aqui. Se a gente quiser fazer um quadro, sei lá, fazendo aí worshipping, né? Tim Tebow, a gente vai fazer um quadro worshipping Tim Tebow, porque ele merece, né, cara? Em 2018, tá certo. Exatamente, porque 2018 a gente vai ninguém. falar de Tim Tebow, isso aí. Exatamente porque ninguém mais lembra quem é Tim Tebow, então a gente sabe. Mano, eu sou da época que eu vi Tim Tebow ganhar um jogo de playoff, cara. Então, sinto muito. Se você Por não é acaso dessa é a época, mesma você. época que Tom Brady chutou um punt. Que, na verdade, foi no jogo seguinte que o Brady chutou um punch. E aí, Champ Bailey, vocês não sabem que é Champ Bailey, porque não é da época de vocês, foi lá tirar satisfação. E foi 45 a 10 aquele jogo, foi Momento sensacional. histórico aquilo lá. Meu Deus. Sim, cara. Sim, cara. E Tim Tebow, inclusive, ganhou o jogo de playoff contra quem? Pittsburgh Steelers, olha aí. Com um passe No overtime. sensacional. E no overtime, cara. Que Deus. Onde está você, time? Então, Volta, por favor. exatamente. Vai ter um novo quadro que é profissões corretas para o Tim Tebow. Cada semana a gente vai fazer uma profissão nova para o Tim Tebow. Comecei Olha agora, aí. já. Já agora, o dessa semana, é logicamente pastor, né, cara? Olha aí. Ah, mas essa Ótima já profissão. é. Não, outra. Jogador de golfe, cara. Jogador de golfe. Isso, só que das ligas menores, não do World Tour. Óbvio, né? Bom, gente, esse foi aí mais um episódio do Show de Bola. Estamos de volta. Compartilhe com seus amigos ou não, ou compartilhe com seus inimigos também, porque esse podcast tá sendo maravilhoso, né? Então compartilha com eles também. Mas isso aí, a gente vai trazer aí novidades. Eu espero, né? Na verdade, talvez não tenha novidades, talvez continue a mesma coisa, não Eu sei, achei o vai programa, saber. não precisa de mais É novidade. exato. Então, Tem assim, então a convidados, gente mas. vai. Ó, se você quiser participar do show de bola, estamos abrindo espaço aí. Mande e-mail para nós. Então, mande o Contato seu show de currículo. bola com x arroba gmail.com. Na verdade, você manda o seu currículo, currículo, foto. Só que assim, a foto, ela tem que ser, na verdade, do seu joelho para baixo apenas, tá? Sim, se Você não você pode for estar mulher, usando. não mande foto, por favor. Exatamente, se você for mulher, a gente não quer foto. É só homem que pode, porque a gente quer homem. Aqui a gente não quer. Brincadeira, gente. Se você for mulher, mande, por favor. Porque assim, Não, eu só estava fica ouvindo. analisando a foto da mulher para evitar processos de assédio. É, exato. Não, não, mulheres, não mandem foto. Se você quiser mandar uma foto, manda uma foto, sei lá. Cara, isso vai dar muito processo que eu ia falar, mas enfim. Gente, mandem o seu currículo sem fotos, não precisa de foto no currículo, tá? Mandem só com as suas aptidões. E aí vai ter um questionário rapidinho. Se você for torcedor de Seahawks, não manda currículo, a gente não quer seu currículo. Se você for do Dallas, você vai receber muito e-mail de volta. Exatamente. Mas assim, mandem currículos. E é isso aí. Mande pra www.xfl.com.us, tá? É importante essa parte. Aliás, XFL tá voltando, olha aí. Vai ser muito sensacional, porque agora vai poder bater. Mas, não, tô brincando. Então, gente, teremos convidados, talvez, quem sabe, né? Se a gente conseguir aí, porque o pessoal tenha comprometimento, vai a galera voltar, né? Mas é isso aí, gente. Então, muito obrigado a todos que ouviram. Até semana que vem. Um abraço a todos e é isso aí. Go Eagles. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bride was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Sing the sleighing song. Just get a bobtail.